Durante o Carnaval 2014, o Departamento de Trânsito de Foz do Iguaçu irá realizar a campanha Bebeu, Vá de Táxi. O objetivo é alertar os foliões sobre o perigo da combinação de álcool e direção. Durante os 4 dias de Carnavals, uma trupe de artistas e arte-educadores irá interagir com os foliões por meio de atividades lúdicas e de distribuição de impressos informativos. A campanha será realizada na área de entorno da Avenida Duque de Caxias e também no Carnaval da Saudade, na região central do município. Além do alerta, a campanha pretende estimular a população a utilizar táxi para se deslocar, caso seja feito o consumo de bebida alcoólica. Pretende ainda prevenir os acidentes. Para a realização da campanha, o Fostrans formalizou uma parceria com o Centro de Cultura Popular, Associação Cultural de Foz do Iguaçu, que possui experiência na execução de projetos educativos e culturais destinados à conscientização para o trânsito. A equipe terá 4 integrantes que irão encenar pequenos esquetes e cenas breves, simulando os riscos e os perigos do uso de álcool e orientar para a escolha responsável pelo táxi entre os condutores. Além da campanha, a Guarda Municipal e a Polícia Militar devem reforçar a fiscalização nas ruas e avenidas da cidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.